e senhores, estamos de volta. Rousseau, acabamos nossa primeira parte desse encontro, dessa animada terça-feira, enquanto os senhores perdem na TV Caceta e Planeta. E qual é aquele outro que passa depois do Cacete do Planeta? Toma lá da cá! Prefiro não comentar. Senhores, falamos de Rousseau. Cacete do Planeta é chato. Mas Rousseau é legal. A competição sei que é desleal. Mas ora, fato é que Rousseau, se há um autor que é coerente na sua obra, esse cara é Rousseau. Tem muito autor que os intérpretes tentam encontrar uma coerência inexistente. Isso é muito comum. Leitores que criam, inventam, atribuem uma coerência totalmente inexistente na obra. Com Rousseau, não. Os três livros mantêm uma total coerência de ideias. Mais do que isso, ele chegou a ter uma prática mesmo, uma vida, uma conduta compatível com as ideias que ele pregava. Ele foi o primeiro a transformar a si mesmo, já que o propósito dele era transformar o homem. Como transformar a si mesmo? Abrir mão das desigualdades que não são naturais. Deixa de usar roupas de nobre, roupas de aristocrata. Abre mão da espada, passa a andar com roupas de burguês, já que a roupa do burguês seria a roupa comum, a roupa do homem comum. Rousseau passa a dedicar-se a um trabalho, vê se pode. No caso, o ofício de escritor. Logo depois do discurso que o torna famoso, ele dá um jeito de sair da cidade. Vai morar no campo. Rousseau tem várias passagens assim de amor ao bucolismo, de amor ao campo. Rousseau não gosta de cidade, na verdade. Vai para os campos. E ser visto ao mesmo tempo como alguém que lança um trabalho importante, um texto provocador naquele ambiente de cafés parisiense, no ambiente do buchicho de café, e logo depois que lança a bomba, vai para o campo, meu amigo. Vai embora. Abandona o ambiente. Ele produz outros textos, que por conta do sucesso do primeiro discurso, também ganham o gosto popular. Nesse exílio autoimposto, Rousseau publica Júlia, ou A Nova Heloísa. Se dedica a escrever romance, cara. Então você vê que o mundo político não afetou tanto assim. Romance, outro sucesso de público. Meu amigo, Rousseau ganha tanto dinheiro com o romance Júlia que ele chega a calcular: mais dois livros desse e eu posso me aposentar. Ele diz isso. Calculado, meu amigo. Mais dois e a aposentadoria está garantida. Nessa mesma época que ele vai para o campo, ele começa a desenvolver também uma doença renal que o acompanhará pelo resto da vida e que será muito importante na sua morte. É claro, basta estar vivo para morrer, enfim, todos nós estamos morrendo aqui a cada bocadinho de aula, o que dá uma perspectiva muito mais animada dela, inclusive. Aproveite essa aula como se fosse a última, pode ser que ela seja. No caso de Rousseau, é uma doença que causa uma morte lenta, gradual e pior. É um problema renal em que, pela falta de filtragem do sangue, ele acaba tendo algumas complicações de ordem psicológica. Rousseau começa a desenvolver alguns surtos paranoicos. Parte da sua obra é escrita movida por surtos paranoicos evidentes. Não, mas já peguei tudo. Não, e a caixa? A caixa pode ficar aí. Obrigado, amigo. Paranoia evidente, coitado. Paranoia evidente. Fato é que nesse mesmo momento, quando ele começa a desenvolver uma paranoia, ele também começa a cultuar alguns inimigos em Paris, a começar pelos enciclopedistas. É porque o processo de educação, o processo de transformação, as respostas a Rousseau, dadas por Rousseau, àqueles que diziam que ele era um revolucionário, grande revolucionário, para dizer que não era, ele propunha uma transformação do homem para um processo de educação que implicava basicamente não ensinar nada. O Emílio é fantástico. Como que se educa? Não educando. Claro, o homem transformado, o homem que, uma vez transformado, criará uma nova sociedade, faço aqui um parênteses, lembra da pergunta que nós fizemos no primeiro encontro? O que é a boa sociedade? O que é a boa política? O que é a boa cidade? É aquela que tem uma infraestrutura muito boa ou é aquela que tem um bom ambiente humano? O senhor não pensou a política pela transformação das instituições políticas. Ele pensou a política pela transformação do homem. Transforme o homem, que as instituições políticas se transformam como um efeito do novo homem. E não o contrário. Precisamos de boas instituições para fazer bons homens. Não, precisamos de bons homens para fazer boas instituições. Como fazemos bons homens? Pela educação. Mas não uma educação via instituição, uma educação sem instituições. Uma educação pela deseducação. Como assim? O que ele quer, o novo homem, não é o homem piedoso? Meu amigo, você já não nasceu piedoso? Se você nasceu piedoso, eu não preciso ensinar você a ser piedoso. Eu só não preciso estragar você. O que eu não preciso é ensinar coisa errada para você. Deixe que a natureza humana se desenvolva por ela mesma. Dê liberdade à criança, que você verá um ser piedoso nascer. Não é lindo? Não é? É claro, Rousseau teve 5 filhos e nunca cuidou dos 5. Assim que eles nasciam, ele os entregava sucessivamente à adoção. À roda. Ele abandonou os 5 filhos. Rousseau é um educador sem filhos. Mas você verá que realmente é coerente isso, porque se o processo de educação é deseducação, então convenhamos, o pai não faz a menor falta no processo de educação da criança. Nem a mãe. A lógica do Emílio é, deixa o Emílio experimentar a vida. De que adianta você querer ficar protegendo a criança das dores? Ensinando a criança a não sofrer dores que são absurdamente inevitáveis. Deixa viver, meu amigo. Ele vai enfiar o dedo na tomada, vai tomar choque e vai aprender. Tomada não se deve enfiar o dedo. Isso é muito mais eficaz do que você dizer, não enfia o dedo que toma choque. E cria o medo, o mito. Para o moleque não enfiar o dedo na tomada, já que ele não entende o que é eletricidade e o que é o choque, porque nunca experimentou, você fica inventando coisa. Aí nesse buraco tem um bicho papão, que se você enfiar o dedo, vem uma mão e te puxa. Ah! Ele vive com uma besta ignorante, achando que tem um bicho papão que vai sair daqueles dois, daquele focinho de porco da parede. É o focinho do monstro. O bicho papão tem nariz igual de porco. Não é um troço. É só não educar, meu amigo, deixa viver. Um bom exemplo disso é quando ele dá a bibliografia da escola do Emílio. Chuta qual é o único livro que ele deve ler. O único. Todos os outros são dispensáveis. O único que é importante. Não é nenhum tratado de filosofia. É Robson Crusoe. Está me olhando com essa cara de besta, mas é esse mesmo, é Robson Crusoe. Robson Crusoe é a história perfeita para o Emílio. Qual é a história de Robson Crusoe? É um sujeito que está aqui, cá onde estamos, na dita sociedade civil. Aculturado. Homem cuja piedade foi calada, porque ele aprendeu a ser nobre, como todos aprendem a serem burgueses, ou a serem plebeus, ou a serem monarcas. Aprendeu isso tudo. Aprendeu os valores da própria cultura. Mas um belo dia, por força de um naufrágio, aonde ele foi parar? No próprio estado de natureza, literalmente. E o que Robson Crusoe se vê obrigado a fazer? A reconstruir a sua sociedade. A ponderar daquele conhecimento, daquilo que é produção das ciências, quanto ao que é útil e ao que não é. É útil? Mantém na minha cultura. Não é útil? Vou manter para quê, meu amigo? E assim, Robin Hood mal chega à ilha, primeira coisa que ele faz. É, Robson Crusoe, perdão. Robin Hood é outra história. O Lorde de Locksley. Robson Crusoe, mal chega à ilha, o que ele faz? O calendário. Também que tá sozinho na ilha, você precisa de calendário para quê? Saber se hoje é domingo, hoje eu não vou trabalhar porque é domingo. Hoje eu vou faltar o serviço. É porque Robson Crusoe disse para ele mesmo: preciso manter aqui e saber o tempo que eu passarei na ilha para não perder totalmente os vínculos com a minha civilização. Saber quando são aquelas datas festivas. Fazer um coco especial no Natal. E a suprema utilidade para saber a passagem das estações do ano, para poder plantar. Vai que eu fico muito tempo, não sei quanto vão levar para me resgatar, eu vou precisar plantar alguma coisa alguma hora. E vou precisar de um calendário, isso vai me ajudar muito para marcar as estações. O calendário é um saber, não é natural, é inventado, mas é útil, vale a pena manter. É por isso que quando ele arranja o único amigo que ele tinha na ilha, o único amigo que ele teve, o tal do sexta-feira, ele sabia que era sexta-feira. Que agora é Zeca-feira. Não, Zeca-feira é quarta. É quarta? Não é na sexta? Rapaz, então eu estou esse tempo todo... A cerveja no dia errado. Puxa, mudou minha vida. Está vendo como o calendário é importante? É o sexta-feira. Tá certo, se fosse o Zeca-feira, fosse na sexta, o sexta-feira ia chamar Zeca. Não é? Cara, o único amigo que ele fez, o sexta-feira estava fugindo de outros caras da tribo dele. O sexta-feira é canibal. Só que o sexta-feira tinha feito alguma coisa que o cara que ia ser comido no dia seguinte no almoço era ele. Ele resolveu fugir. Pareceu sensato para ele. E Robson Crusoe ajuda o sexta-feira a se safar dos caras. Assim que se safa, o sexta-feira faz uma cara de agradecido. Valeu, bro. E se abaixa imediatamente e puxa a faca para comer o coração do inimigo abatido. Quando Robson Crusoe, homem europeu, cristão, vê um troço daquele... Barbari! Isso é coisa do demônio, do capeta, do tinhoso! Vai, Satanás! É encosto! Rejeita o único amigo que ele tem por causa de religião. Aí Robson Crusoe diz para ele mesmo: mas que babaca que eu sou! Só porque o cara não é da mesma religião que a minha, eu acabei de expulsar aqui o único amigo que eu tenho. Meu amigo, eu preciso desenvolver aqui a tolerância religiosa. Conclusão de Rousseau: religião não é tão importante assim. Lembre-se, os autores, é ponto comum aos autores modernos, se livrar das lutas religiosas. O encontro de Robson Crusoe com sexta-feira é a própria metáfora para o Emílio da desimportância da religião. Rousseau chega a falar no o Emílio, nesse capítulo sobre o Vigário de Savoia, que existem três religiões. A primeira religião é a de Deus, que é sinônimo de fé. Para ela, basta ter fé e mais nada. É você, Deus e pronto. Há uma segunda religião, que é a religião da igreja. Essa é completamente inútil. Só serve para dividir os homens. Ela é inventada por homens. Homens que querem controlar a fé do homem. A fé que só depende de você, Deus e mais ninguém. Deus não precisa de religião. Precisa de fé. E tem uma terceira, que é a religião do Estado, que diz respeito a uma crença, uma fé na importância do Estado, pelo Estado. Aquilo que Hobbes tenta construir por um discurso de legitimação a partir do medo, Rousseau transforma no Emílio em fé. Uma fé na República, uma verdadeira fé republicana, a crença nos valores da lei e do Estado. Ela é importante. Ela é importante. É isso, é essa fé que legitima a aplicação da lei para todos na República? Não, não é. O que legitima a lei, o que legitima o próprio Estado no discurso de Rousseau, é o seu grande dispositivo democrático. Aquilo que ele chamará de vontade geral. Isso não aparece no Emílio, isso aparece no contrato social. Talvez seja o conceito mais importante do contrato social. A ideia de vontade geral. Meu amigo, vontade geral, apesar do que o nome lhe diz, não é a vontade da maioria. E por incrível que pareça, também não é a vontade da totalidade das pessoas. Isso, claro, se você entender a vontade da totalidade das pessoas como a soma das vontades individuais. A vontade geral não é a soma das vontades individuais. Por uma série de motivos. Para começar, meu amigo, vontades individuais não são somáveis. Um limão mais uma laranja dá dois nada. Limão é limão, laranja é laranja. Só posso somar os dois com a condição de converter os dois a um outro conceito abstrato. Chamo os dois de fruta. Quando eu chamo banana de fruta, e maçã de fruta, e limão de fruta, e uva de fruta, e digo tudo é fruta, eu estou ignorando as diferenças evidentes que existem entre a uva, a banana, a maçã e o limão. Com opinião pública, nós fazemos exatamente o mesmo. Somamos opinião pública como se opinião pública fosse somável. Vem uma eleição, tipo a de hoje. Amanhã já tem um resultado. Antes do alvorecer, antes do primeiro cantar de galo, haverá o primeiro analista das eleições para reitor. Que dirá? O número baixo de votantes se deve à rejeição do... Como se necessariamente as pessoas dissessem, não vou votar porque não aprovo o reitor. Também tem gente que não votou porque não estava afim. Tem gente que não votou porque não vê sentido votar quando tem chapa única. Tem gente que não votou porque não encontrou o local de votação. Tem gente que não votou porque esqueceu. Tem gente que não votou porque achou que tinha coisa melhor para fazer hoje. Tipo, cortar a unha. Assistir novela. Tem um milhão de motivos para as pessoas não virem. Tem gente que anulou o voto hoje porque errou. Chapa única, ninguém está ao trabalho de explicar como votar. É só apertar aqui, confirma, não, tem que botar o número da chapa. Pô, mas só tem uma. Agora eu já apertei. E aí depois vem um sábio querer somar isso tudo. Com eleição com candidato fica pior ainda. Por que votam num candidato? Tem gente que vota no cara porque é o único número que decorou. Tem gente que vota nele porque, sabe, na boca de urna pediram e o cara levou o santinho. Tem gente que vota porque decorou a musiquinha no horário eleitoral. Tem gente que vota porque acha bonito. E depois você some isso tudo. O eleitor quis prestigiar a esquerda. Como se todo eleitor brasileiro soubesse muito bem o que é ser de esquerda e o que é ser de direita. E que entende direitinho a cabeça do cara que fez essa classificação. Amigo, só alucinação sem tamanho. É uma fraude à opinião pública. Uma fraude total. Total. Não existe opinião pública porque opiniões não são somáveis. Então, meu amigo, a vontade geral seria uma idiotice se fosse a soma das vontades individuais. Porque vontades individuais não são somadas. Rousseau não quer aqui uma democracia baseada na ideia da maioria. Ele quer uma democracia baseada na ideia de razão mais piedade. Se a vontade geral não é a vontade da maioria, nem a vontade de todos, somadas às vontades individuais, o que ela é então? Meu amigo, a vontade geral é uma vontade ideal. É uma vontade que você nunca quis. É uma vontade que você nunca manifestou em lugar nenhum. É uma vontade que dispensa, portanto, procedimentos de verificação dessa vontade. A democracia de Rousseau é democracia sem eleição. Porque a vontade geral é uma vontade ideal. Não a que você teve, mas a vontade que você teria se você agisse com razão mais piedade. Já que a maioria das pessoas não age com razão mais piedade, elas também não agem de acordo com a vontade geral. De onde vem esse troço da vontade geral e como isso entra na questão da legitimação? É porque Rousseau diz, meu amigo, o meu processo político, a política que eu proponho, é a transformação da sociedade civil, sociedade que vivemos hoje, em que há uma cultura instituída, cultura que naturalizou desigualdades que não são naturais. Uma transformação desse tipo de sociedade para a república. A república é o mundo político ideal traçado por Rousseau. Feito pelo homem ideal. Enquanto estamos transformando, veja, nós estamos a meio termo. Nós teremos leis que são leis republicanas dessa república ideal e leis que não são da república ideal. Como eu sei diferenciar uma da outra? Pela vontade geral. Numa república, meu amigo, todos obedecem à lei e nem por isso são menos livres. Ao contrário, o que os torna de fato livres é a obediência à lei. Lembra que Hobbes disse o contrário. Para Hobbes, o que me parece, diga-se de passagem, muito mais evidente, lei, meu amigo, não tem nada a ver com liberdade. Lei é o oposto da liberdade. Quanto mais lei, menos liberdade você tem, porque menos você faz aquilo que você quer. Mas para Rousseau, meu amigo, o povo, ele não tem representante. Esse papo que deputado usa hoje, sabe? Eu sou o representante do povo. Rousseau diz, não tem representante não. Rousseau nega a expressão representante por uma questão jurídica. Pelo direito civil francês da época, representante é o nome que você dá ao seu mandatário, ao seu procurador. E um procurador no direito civil da época, como hoje, é alguém para quem você transfere poderes que são seus para agir em seu nome. Pela ideia de procuração, portanto, você cede poderes para outro. O representante do povo, dirá Rousseau, é alguém para quem você cedeu poderes. É o modelo do contrato de Hobbes, em que você é livre e igual por natureza, mas você abre mão, você cede o seu direito de liberdade, o seu direito de igualdade para submeter-se a alguém para viver em sociedade. Você cede. Quando abriu mão, meu amigo, você abriu mão e perdeu. Perdeu, playboy. Já não tem mais. Já era. Para Rousseau, não. O povo não tem representante. Porque você não escolhe pessoas que governarão você, sendo que o poder político de autogovernar-se, você tenha dele aberto mão um dia. O povo tem, dirá Rousseau, comissários. É por isso que partidos de esquerda até hoje, socialistas, preferem a expressão comissário do povo do que representante do povo. O comissário, meu amigo, é alguém que trabalha para você, age por você, mas não no seu lugar, não em substituição a você. O comissário, ele faz aquilo que você faria se estivesse no lugar dele. É alguém que trabalha em prol da sua vontade. E não alguém para quem você cedeu o direito de ter vontade. Os nossos hoje são de, os nossos políticos são de fato representantes. Meu amigo, você elege o cara, ele tem o poder de legislar, e em momento nenhum ele para e pergunta para você o que você acha da vida. O que você acha do projeto, se tem que ser assim ou assado. Ele faz. E bate no peito dizendo que já que você votou nele um dia, tudo que ele quer é o que você quer também. Alucinação, meu amigo. Viagem. Viagem. Tem que ser muito ingênuo para acreditar num discurso desse. Você só escolheu quem vai mandar em você. E mais nada. Isso não vincula em nada como ele mandará em você. Que tipo de lei ele vai lhe empurrar a goela abaixo. Eleito, meu amigo. Ele faz o que quer. Está muito mais para Hobbes. Na República de Rousseau isso não aconteceria. Porque a vontade do comissário é sempre igual à sua. Sabe por quê? Porque, meu amigo, o comissário só fará leis legítimas se a lei for fruto da vontade geral. Como assim comissário faz leis legítimas? É porque o comissário só existe porque, na prática, você mesmo fazer lei para você, todos nós participando na democracia direta, é impossível. É inviável. Só se todo mundo andar com urna eletrônica pendurada no pescoço. E que você recebesse um e-mail automático na rua. Projeto de lei número tal. E você sair votando e discutindo. Possível, impossível. Funcionava com as cidades gregas. Aquela coisa patética, ridícula de pequena. Hoje, não dá, meu amigo. É inviável, é inviável. Sua democracia não existe. O mais perto que podemos chegar da democracia é que alguém faça o trabalho de legislar. Mas que ao fazer o trabalho de legislar, faça de acordo com a vontade geral. Faça para o povo aquilo que o povo faria se estivesse lá legislando diretamente. Quando você obedece à lei, que é fruto da vontade geral, você é livre. Sabe por quê? A vontade geral não é aquela vontade que no fundo, você teria se agisse com razão mais liberdade. Então, meu amigo, você é livre porque você faz o que você quer. Ainda que não queira. É aquilo que no fundo, você quereria se agisse com razão mais piedade. Se você se opõe à lei, que é fruto da vontade geral, então, meu amigo, eu posso impor goela abaixo a lei, que nem por isso eu sou autoritário. Não é fantástico? Para entender bem melhor essa ideia de liberdade, pensa no seguinte exemplo. Eu sei que pode parecer absurdo, mas, como eu disse em Hobbes, imagine o preso no pior presídio. O preso que, por incrível que pareça, não quer estar em outro lugar que não naquele presídio. Esse sujeito pode ser estranhamente mais livre que você, que está aqui na sala, mas queria ir para casa ver tomar lá da cá. É tudo uma questão de fazer coincidir o seu status com o seu querer. Como Rousseau faz coincidir o status com o querer? Porque o querer não é a vontade de um indivíduo, é a vontade de um sujeito, de um homem natural. Natural por quê? Se você agisse com razão e piedade, todos agiriam da mesma forma. A vontade geral é uma vontade ideal, comum a todos nós, e que requer, para que seja de fato manifesta, o homem que haja por razão e piedade. Então o comissário é aquele cara que, quando vai legislar, diz o seguinte: meu amigo, essa lei eu tenho que fazer pensando ao mesmo tempo no que é melhor para mim, sendo racional, e no que é melhor para os outros. Ao mesmo tempo, meio egoísta, meio altruísta. Meio que é vantagem para mim e todos ao mesmo tempo. Se eu conseguir conjugar as duas coisas, estarei agindo mediante a vontade geral. Ainda que eu não pergunte para ninguém o que é. Ainda que eu não pergunte para ninguém. Não é fabuloso? É por isso que Bobbio vai dizer que o que Rousseau acaba criando é um totalitarismo democrático. Por que um totalitarismo democrático? Porque não há a hipótese de desobediência civil na república criada por Rousseau. Aí tem a lei que é fruto da vontade geral. E o cara não aceita. Meu amigo, o Estado pode fazer qualquer coisa com ele. Ele é alguém que está fora da república, fora do contrato. Pode obrigá-lo a aceitar. Pode até mesmo matá-lo. Por que não? Por que não? Porque a lei é legítima. Legítima porque é fruto da vontade geral. Ele é que não se adequou à república. Ele é que não é um republicano. O homem republicano é um romântico. Razão mais piedade ao mesmo tempo. O republicano jamais deixaria de aceitar a lei que é fruto da vontade geral. Ele a aceitaria como se ela fosse natural. É por isso que dizem que Rousseau é um jus naturalista. O direito natural dele corresponde à lei cuja criação, seja fruto, seja resultado, tenha encontrado a razão e a piedade. E a piedade. Não é fabuloso esse totalitarismo democrático? Veja uma coisa engraçada, uma coisa curiosa. Um caso nosso, bem nosso. não estavam discutindo a questão dos 11% dos aposentados? Lembra? Decisão do Supremo foi acompanhada nas TVs brasileiras. Poucas vezes a TV Justiça teve tanta audiência assim. O normal é 16 espectadores, sendo que dois são autistas. Está comprovado isso. Mas esse dia não, muita gente assistiu. E torcendo como se fosse jogo da Copa. Não é? Vai, Ellen, vai! Todo mundo, sabe, animado com o negócio. Durante a discussão, antes da discussão mesmo no Supremo, na mídia, juristas de plantão não faltaram em dizer: esse, não sei nem que nome dá, confisco de 11% sobre o que recebem os aposentados e pensionistas é inconstitucional, porque viola o direito adquirido. Viola ainda o ato jurídico perfeito. E a proteção ao direito adquirido e o ato jurídico perfeito são cláusula pétrea. E, portanto, meu amigo, nem por emenda dá para alterar isso. Está dito. Um que disse isso foi Paulo Bonavides. Mas Paulo Bonavides ainda encaixou uma última frase depois de dizer isso tudo. A não ser que isso viesse por referendo ou plebiscito. Quando ele disse isso, muita gente ficou com a pulga atrás. Como assim referendo ou plebiscito? Quando os defensores leem esse governo do confisco de 11%, ou redução de 11%, ou tributo, o Supremo diz que tem natureza tributária, o tributo de 11%, com medo de que isso não passasse, começaram a namorar a tese de Paulo Bonavides. Paulo Bonavides defende essa ideia há muito tempo, numa discussão que ele faz sobre poder constituinte. É porque nós trabalhamos a ideia de poder constituinte, dizendo que poder constituinte é a vontade geral do povo que se manifesta livremente, escolhe pessoas com especial fim de criar uma constituição. Meu amigo, quando você se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte, você abriu mão do poder que você tem de ser o titular do poder constituinte originário, ou você nunca abriu mão do poder de ser titular do poder constituinte originário? Você pensa a ideia de teoria da Constituição, esse discurso consagrado da teoria da Constituição, através de Hobbes ou de Rousseau? Porque se você pensa como Hobbes, meu amigo, abriu mão, está aberto. Você resolveu se submeter aos caras que fizeram a Constituição, pacto de sujeição. Se eles disseram que tem uma cláusula e não pode mudar, não adianta que 100% da nação brasileira queira mudar. Não pode. Cláusula pétrea só se justifica por uma ideia de Estado, uma visão de Estado que é hobbesiana. Já para Rousseau, que é o democrata radical dessa história, não se esqueça. É o democrata da parada. Ele é que vai falar de democracia. Ele é que vem com esse papo de vontade geral. Hobbes não quer saber de vontade geral, não. Hobbes quer legitimar a monarquia. Hobbes é um antiliberal. Hobbes acha o liberalismo o fim da picada, se você quer saber. O Leviatã é contra a guerra civil feita por Cromwell. Uma revolta liberal que não deu certo, dirá Hobbes. Graças a Deus que não deu certo. Vou botar a cabeça aqui, mas não é igualdade. Igualdade é escambau, igualdade é o inferno. Tem que ser desigual mesmo, tem que ter aristocracia, nobreza, rei, senão vira zona. Pois é esse o homem que cria um discurso que legitima a cláusula pétrea, no final das contas. É o mesmo discurso. Só que antes você dizia que era autoritário, hoje você diz que é a garantia suprema da liberdade, da igualdade e os cambóquios. Não é estranho? E já Rousseau, que é o democrata, aparece como o oposto. Porque Paulo Bonavides, a questão é simples. Quem é o titular do poder constituinte originário? Não, o povo. Então, meu amigo, o povo é titular e nunca deixa de ser. Se o povo quiser se manifestar de novo, e quem se manifesta no referendo ao plebiscito? É o próprio dono desse troço, do tal poder constituinte originário. Então, meu amigo, o povo pode tudo. Contra referendo e plebiscito não tem cláusula pétrea, não tem escambau, não tem nada. A maioria dos constitucionalistas não respalda esse conceito, por mais que ele seja o mais coerente de todos. Por que não respalda? Porque nós temos um medo aqui no Brasil. Eu chamo isso de efeito Amaral Neto. Você, mais novo, não se lembra de Amaral Neto. Mas eu me lembro. Amaral Neto, o repórter. Amaral Neto apresentava um programa, acho que era sábado ou domingo de manhã, era um horário horroroso na Globo, com patrocínio da Varig, a falecida Varig agora tenta renascer. Tan, tan, tan, tan, tan. Era um programa de viagem. Ficou tão famoso quanto o programa de viagem que conseguiu se eleger deputado federal e depois senador. Como senador, a bandeira dele o tempo todo para garantir sucessivas reeleições, porque a primeira é porque ele era o cara da TV. Depois, passou a ser por conta da defesa da pena de morte. Amaral Neto é o criador do slogan, bandido bom é bandido morto. Que depois Sivuca, deputado estadual no Rio de Janeiro, e que pertencia a um dos 12 homens de ouro da Polícia Civil nos anos 70, era um grupo de extermínio do Estado, oficial. Junto com Mariel Mariscô, grande cachoeirense, hein? Os maiores criminosos do Brasil. Cachoeiro produz gente de primeira linha. É. Mariel Mariscô era policial também, matador do grupo de extermínio oficial formado por Sivuca. Sivuca melhorou o slogan do Amaral Neto. Bandido bom é bandido morto, é enterrado em pé para não ocupar espaço. E o filho do Sivuca, formado em Direito pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, lançou-se candidato a vereador e melhorou o slogan. Bandido bom é bandido morto. E é melhor não enterrar, porque se enterrar nasce mais. Então é gente que defende assintosamente a pena de morte. E os senhores sabem que o direito, ele é composto, é dominado por uma cultura que nós chamamos de humanista, que tem verdadeira ojeriza à pena de morte. Inclusive o papel que o humanismo desempenha na metodologia jurídica é algo importante para nós, não para essa disciplina, para que virá, né? Mas guardem essa lembrança. Já que 11 de cada 10 juristas dominantes são contrários à pena de morte, eles acabam sendo contrários a plebiscito e referendo, porque Amaral Neto passou 3 mandatos de senador, meu amigo, não é pouca coisa, dizendo toda semana: quero propor, todo lugar que ele ia, meu amigo. Você queria discutir pena de morte, quem que você chamava? Amaral Neto. Se o Amaral Neto é um jurista qualquer para botar a posição contra, que é para ter ratinho, entendeu? É aquele seminário que é para ter briga, porque é seminário que tem briga, bate-boca, que as pessoas vão comparecer para assistir. É isso. E ele dizia: estão com medo do quê? O que eu proponho, e propôs várias vezes mesmo como projeto de lei, um plebiscito. Quero perguntar à nação brasileira: você é contra ou a favor da pena de morte? Para que o plebiscito funcione como autorização para se legislar sobre pena de morte. Aí, é claro, para criar a defesa jurídica do argumento do pai que o plebiscito passa. Porque jurista não só defende uma cultura humanista, como tem a plena convicção de que fora do meio jurídico, todos são sanguinários e dizem opa para a pena de morte. Isso é a certeza absoluta do campo jurídico. Que você se diferencia, se distingue, demarca a sua singularidade por ser contra a pena de morte no mundo em que 100% é a favor. E pasme você, pesquisas de opinião mostram que isso não é verdade. De opinião. Aquela que não existe. Aquela que é uma fraude. Pois a fraude diz: perguntado, você é contra ou a favor da pena de morte? A maioria das pessoas ainda diz ser contrário. É. Que não pode ser tido como vontade geral nunca, ou seja, isso não pode legitimar bosta nenhuma. Para Rousseau, não. Não é? Então, meu amigo, tornaram-se contrários, avessos a essa tese. Mas se você pega Rousseau, é engraçado que você pega o mesmo livro de teoria da Constituição. É aquele que diz que tem cláusula pétrea que deve ser mantida e que diz que o poder constituinte é fruto da vontade geral e quem inventou a vontade geral é Rousseau. Aí você lê Rousseau e quer levar a ferro e fogo essas ideias tudo, e nada se encaixa no livro. Porque livro de direito, eu vou dar a grande lição para você da pós-graduação. É o que de fato você precisa aprender aqui, o resto é firula. Como escrever seu próprio livro? Livro de direito se escreve assim: chega em casa e faz uma lista de adjetivos. Não fique só com os adjetivos simples. Parta para adjetivos compostos. Não pegue só os do dicionário, invente alguns. Sugiro você comprar um dicionário de adjetivo. Tem aí para vender em algum lugar. Se não tiver, escreva um. Vai ajudar quem produz livro de direito. Feito isso, você pega 5 ou 6 manuais do mesmo tema que você quer escrever. E o direito civil? Pegue 5 manuais de direito civil. Aí você pega o índice de todos eles. Você faz uma lista que será a mais exaustiva de todos os índices. Você vai compor ali aqueles temas, aqueles capítulos que todos os outros manuais têm. E vai acrescentar outros que um ou outro só tem. Porque o seu livro vai ser o melhor, porque é o mais completo. Feito isso, é só você pegar capítulo a capítulo do índice e vai escrevendo. Não escreve muito não, 4 páginas para cada item está bom. Para escrever as 4 páginas, como é que você faz? Pega os 5 livros. Vai naqueles capítulos, porque são sempre os mesmos capítulos, você vai ter pouca coisa de original. Aliás, não vai ter nada de original. Quanto mais coisa original você botar, pior será o seu livro. Menos vai vender. A qualidade do seu livro dependerá de 3 fatores. Primeiro deles, a quantidade de autores que você pegou. Eu falei 5, que é o mínimo. Quanto mais tiver, melhor. Para ser citado ao longo do livro. Ah, não esqueça de fazer uma lista de livros que você nunca leu, não vai ler, mas que vai constar na bibliografia. Porque é importante a bibliografia ser muito grande. Isso é um fator importante. Segundo, o tamanho do índice. As pessoas abrem, olham o índice na livraria. Isso aqui é bem mais completo que esse outro. É isso que vai dizer se você vai virar doutrinador ou não. Terceiro, o calibre do livro. Quanto mais gordinho, melhor. E quarto e último item fundamental, a cor da capa. Capa bonita. Isso tudo é importante. Isso aqui é capa para sociólogo. Vê se alguém, algum estudante de direito vai comprar um livro assim. Você não vai comprar livro assim. Você vai dizer, isso é sério, isso é fotografia, isso não interessa. Isso não existe, isso não é real. O que é real... é assim, ó. Olha que capa boa, que é bonita a capa, olha. É só jogo de cor, meu amigo. É só jogo de cor. Sou muito sofisticada, jurista não compra. Feito isso, pega capítulo por capítulo e lê os livros. Vamos ficar com 5. Aí você diz assim, segundo fulano, e copia. Segundo fulano. E fulano, vírgula. Aí pega o primeiro adjetivo da lista e coloca lá. Aclamado doutrinador. Vírgula. É assim. Ponto. Já segundo Beltrano, pega o segundo livro. Festejado jurisconsulto. Vírgula. É assado. Vai fazendo isso. No final, o que você fez até aqui? Você citou o texto sem contexto. Cita parágrafo solto dos troços, entendeu? Sem dizer a troco de que o cara chegou naquele raciocínio. Tem jurista antigo, tem jurista que pensa, cara, sabia disso? É, tem jurista que não escreve assim. Os caras pensam mesmo, eles apresentam uma ideia com começo, meio e fim. Os caras argumentam de verdade. Uma minoria. Uma minoria. Uma amiga minha faz doutorado em letras. E veja o que ela propôs como projeto de tese, a argumentação jurídica. Onde ela procuraria a argumentação jurídica? Nas sentenças. Um dia ela me procura em pânico. Ela tinha acabado os créditos do doutorado. O crédito não tem nada a ver com o trabalho que você vai produzir, é só para perder tempo e você pagar pedágio para os professores do programa. Depois disso, é que você vai trabalhar. Ela entrou em pânico porque ela olhava a sentença e dizia, meu amigo, não se argumenta. Afirma-se. É assim, que fulano que é. Não tem argumento, não tem começo, meio e fim. Você não explica as coisas. Ou seja, ela se propõe fazer uma tese de doutorado sobre argumentação jurídica, mas não existe argumentação jurídica na sentença. Não é para ficar desesperado. Você tem 2 opções. A primeira é enfiar uma bala na cabeça. A segunda é a falta de dados, é um dado. Faça um trabalho sobre a argumentação que não existe, mas deveria existir. Na pesquisa, a falta de dados é um dado, meu amigo. A argumentação jurídica. Por que os juristas dizem tanto que argumentam, Por que no imaginário as pessoas dizem tanto que juristas são bons argumentadores, se no duro não argumentam é bosta nenhuma? Nem na sentença, nem nos livros. Salvo raras e honrosas exceções, que de fato dão trabalho de explicar alguma coisa. Então, claro, ainda tem o grande final, que é a sua opinião. Claro, a sua opinião. Como é que você constrói a sua opinião? É um resumo das cinco outras opiniões que você colocar ali. A opinião menos conflitante, porque sabe a questão do direito brasileiro? Tem a tese do sim, do não e a mista. E a mista é sempre a melhor. Meu amigo, isso aqui é o país do PSDB, meu amigo. Isso aqui é o país em que ninguém se posiciona em nada. Se você não argumentou desde o começo, não vá me argumentar agora. A única coisa que vai legitimar a sua afirmação, porque é assim que você vai escrever livro, afirmando. Segundo fulano é assim, já, segundo Beltrano é assado. Então nós podemos concluir que... Concluir o quê, meu amigo? É só na base do argumento de autoridade e pronto. Tirando o argumento de autoridade, sabe o que sobra? Papel. Mas nada, é um vazio. Aí você bota a sua opinião, que é um resumão e ao mesmo tempo concorda com todo mundo. E a opinião mista, aquele cara que, sabe, acaba com a briga lá de cima. Aí vai fazer crer que aquela afirmação que você faz é resultado de um grande embate intelectual com todas aquelas ideias, entendeu? Anteriores a você. E que é o embate de ideias que legitima a sua afirmação. Você vira aclamado jurisconsulto por afetação, por tabelinha. Porque o que você diz é produto de tantos aclamados jurisconsultos. A gente já ensinou você a escrever assim na graduação, você que não percebeu. Quando você levantava o braço na aula de direito e dizia, professor, não concordo. E o professor aqui na frente um chilique. Como não concordo? Quem é você para não concordar? Você leu o livro de Beltrano? Leu o Tratado de Ciclano da Silva com o senhor não sei quantos volumes? Ora, tem muita farinha para comer ainda, rapaz. O que, que ele está dizendo para você? Que não é para pensar, meu amigo. É para engolir. O que eu afirmo? E depois, como é que você produz um livro bom? Citando os autores que eu acho bom. Me citando, de preferência. Aí você se tornará um grande jurista. É assim que funciona, meu amigo. É na goelada, é na afirmação. Aí a gente produz direito assim? Ainda quer usar Rousseau, cara, para legitimar. É a vontade geral. O direito que é imposto goela abaixo da nação, a título de vontade geral, usando Rousseau só para legitimar democraticamente, é só a opinião dominante dentro de um grupo social muito restrito, chamado os juristas, clube do qual você faz parte, diga-se de passagem. Porque essa altura do campeonato já é para você ter sido afetado pelo campo jurídico, ao ponto de se tornar juristinha. E de sair, inclusive, escrevendo por aí, que dizer que não logrou êxito em fazer a baliza com o carro. Qualquer um fracassa, não consegue, mas você não logra êxito. E depois sacaneia o policial que fala viatura. O policial não tem carro, tem viatura. O advogado não fracassa, ele não logra êxito. Assim como você pega os cacuetes linguísticos, o ex adverso. Amigo meu foi me contar, advogado adora contar a história do tribunal, acho um saco, mas o cara te pega pelo braço e começa a contar. Geralmente frustração, a frustração qualquer que ele teve, para dizer, olha que absurdo fizeram comigo. Ele precisa repartir isso com alguém, porque eu entendo, é carência, ele precisa. O cara foi me contar a história e três vezes ele falou o seguinte, o ex adverso. Eu tava, aí o ex adverso, e o ex adverso, e o ex adverso. O pior que cada vez que ele falava ex adverso, ele cuspia. O ex adverso? O ex adverso? Eu ali, né? Capoeira. Né? Nil. Tentando me livrar do curso. Matrix. Qualquer outro diria o advogado ou tabaca. Mas não, o ex adverso. O cretino lá do processo, o sanguessuga da causa da desgraça alheia, ex-adverso. Ah, vá pro inferno. Essa mesma cultura que o domina. Sabe por que eu digo isso? Porque na prática, o critério que Rousseau propõe é absurdamente utópico. E pior, se presta a essas apropriações que legitimam o ponto de vista de poucos como sendo a visão de todos. Sabe a crítica que fazem à esquerda? De que a esquerda tem lá uma artéria autoritária. Não é nem veia, é artéria autoritária. Aí dizem, olha Mao Tse-tung, olha o Stalin. E que os nossos partidários de esquerda cá de nossa terra dizem, não, isso aí o cara está querendo comparar com a Revolução Cultural na China, com o Stalin, tem nada a ver. Mas que volta a mim, aparece um projeto de lei meio esquisito. Você diz, não, autoritário é escampau, meu amigo. Sabe de onde vem essa veia autoritária? Rousseau. É Rousseau. É o encontro de Rousseau com as águas de Marx. O fenômeno de pororoca na teoria política. Como assim? Meu amigo, a ideia de vontade geral, Constituição de 34 e a de 37, que Vargas diz de si mesmo, o guardião da honra e da soberania e da vontade popular. Guardião da honra, meu amigo. E na Constituição de 37, em nome da honra da qual ele é comissário do povo, ele está autorizado a fechar o Congresso caso um projeto de lei apresentado por ele não seja convertido em lei pelo Congresso. E esse projeto diga respeito à honra, à liberdade e à soberania do povo brasileiro, cujo guardião, autor do projeto e quem fecha o Congresso é ele. Você hoje chama isso de autoritário, na época ele chamava de democrático. O problema aqui, da vontade geral dispensar ser uma vontade ideal, é que, meu amigo, dispensa você. Qualquer um pode se dizer dono da vontade geral. E por isso essa artéria autoritária. Os marxistas também conseguiram criar algo terrível. A ideia de achar que política é marcada por temas. De tal forma que discutir política de forma consciente é fazer discurso pró-proleta. Se você nega a dominação burguês-proleta, nega que um conflito social seja fruto das condições materiais de produção, ou se você defende os ricos, o que dizem de você? Alienado! Se você é alienado, é porque você é um idiota. Se é um idiota, quem é você para dar alguma opinião legítima na política? A vontade geral de Rousseau não se tornou só uma questão de inexistência da opinião mesmo, da pergunta, da consulta, de procedimentos democráticos. Virou a negação de procedimentos democráticos. Daí um totalitarismo democrático. É uma prática totalitária, mas que se reveste de um discurso democrático. Quer ver algo muito curioso? Chaves. Hugo Chaves. O cara fecha a TV, o canal de TV, campeão de audiência, a Rede Globo deles. Campeão de audiência. E disse que faz isso em defesa do povo. Porque a TV, ela está domando você, doutrinando você. Porque a TV, ela está criando a visão distorcida do mundo para cima de você. E é isso que legitima fechá-la. Ela vai contra os interesses do povo. Aí assim que ele fecha, um bando de gente vai para a rua protestar a favor de Chaves. Ele está certo. Essa TV está moldando a cabeça dos que são nossos inimigos. É por isso que eles são nossos inimigos. A mídia ganhou o papel que Rousseau atribuía à cultura. A cultura da desigualdade que cala em nós a piedade. Se não fosse a TV mostrando esse discurso torpe, para essa gentalha, eles concordariam conosco. E vem que o melhor para nos guiar é Chaves. E do outro lado estão os caras que protestam contra Chaves, dizendo que ele foi autoritário quando fechou a TV. Porque, meu amigo, se as pessoas não querem assistir, então por que ela era campeã de audiência? Porque tudo me leva a crer que a TV, o canal de TV mais querido, é exatamente aquele que as pessoas mais assistem. Ou então nós somos masoquistas. Você só assiste o que você odeia. E o programa que você gosta, não, esse eu não quero porque eu gosto. Eu gosto, eu não quero ver. Só quero ver uma coisa porcaria na TV, aquele que eu não suporto. Bota aí, programa de entrevista. Se for por aí, meu amigo, o canal mais amado da TV brasileira é a TV Justiça. A que tem 16 telespectadores assíduos, incluindo os dois autistas. Não é, não? Não é não? Não é um totalitarismo democrático? Lula mesmo não disse que Chávez, para defender o companheiro, o problema de Chávez era excesso de democracia? Lula falou isso. Excesso de democracia. Troco de que é excesso de democracia? Porque Hugo Chávez é o verdadeiro defensor do povo. Ainda que haja um bando de gente dizendo o contrário. A ditadura militar deu um golpe no Brasil em nome da defesa da pátria e do povo brasileiro contra os comunistas que comem criancinha. Hoje nós sabemos que quem come criancinha é Michael Jackson. Né? E padre americano. Da Igreja Católica Pedófila Romana Americana. São eles. Não é? Hoje a gente sabe, mas era o comunista. Era o comunista. Meu amigo, a história das ideias, as ideias são como a peste, ela sempre volta. O que importa da história das ideias não é decorar. O senhor falou isso, já fulano disse aquele outro. Não é isso que interessa. O que interessa é você ver como as ideias são usadas. Usadas. O senhor, Hobbes e Maquiavel são usados hoje. E é por isso que eles interessam. Não pelo que disseram antes, mas pela autoridade que viraram, pela praticidade do discurso, por aquilo a que esse discurso se presta para todos nós. Rousseau presta-se a autoritarismos travestidos de democracia. Hobbes, estranhamente autoritário ontem, acaba servindo a propósitos que nós chamamos de democráticos, na medida em que ele permite guarnecer, proteger, manter, a partir de uma máscara formalista, é verdade, mas manter valores que para a cultura dominante no campo jurídico são muito importantes. Correspondem a esse nosso humanismo. Esse nosso humanismo. E o Maquiavel, que ainda hoje nos ajuda a produzir um discurso sobre a responsabilidade do soberano. Dizer que o soberano não pode ter poderes ilimitados. Às vezes como anti-exemplo, é verdade. Sobretudo por aqueles que leram e não entenderam patavina do que Maquiavel escreveu, que é muito comum. Outros que entenderam alguma coisa, e há muitos livros interessantes de gente que entendeu, não é? Maquiavel como alguém que chama o político à responsabilidade da governança. Não é legal? A ideia disso aqui é animar você. É te deixar mais embalado no começo da semana. Senhores, chegamos ao final do tema.